precisa mais chorar. Ouça o que vou lhe dizer. Sua bênção vai chegar se você só crer. Seus problemas eu já sei. Suas preces escutei, suas lágrimas vão parar, meu poder já derramei. Filho, eu sou teu amigo, eu sou Jesus Cristo, eu morri pra te salvar. Minha glória surgir. Muitas vezes eu andei bem pertinho de você. Seus caminhos eu guardei, pois eu sou o rei. Problemas eu já sei, suas preces escutei, suas lágrimas vão parar, meu poder já derramei. Filho, eu sou teu amigo, eu sou Jesus Cristo, morri pra te salvar. Creia, acredite em mim, pois eu vou lhe mostrar.